és, Senhor, minha rocha. Teus braços me ensinam a lutar. Fortaleza e benignidade, em Ti eu vou confiar. Abaixa o céu, Senhor, vem nos tocar. Teus raios vão iluminar. Livra-me das águas, das mãos da iniquidade. Em Ti minha esperança está. Cantarei um cântico novo, com saltério vou Te louvar. Tu és a vitória, meu libertador. Bem-aventurado é o povo que Te adora, que em Ti encontra o Seu valor. Filhos como plantas, crescendo em beleza e amor. Nossas filhas, pedras de esquina, fortes no Teu fervor. Que as nossas ruas estejam cheias de paz e prosperidade. Pois bem-aventurado é o povo que em Ti, Senhor, tem verdade. Cantarei um cântico novo, saltério vou Te louvar. Tu és a vitória, meu libertador. Bem-aventurado é o povo que Te adora, que em Ti encontra o Seu valor. Toca, Senhor, os montes, faz fumegar. Vibra os Teus raios, vem nos libertar. Nossos Saltério vou Te louvar. Tu és a vida.